estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela, quinto andar. Nada é fácil de entender. É só o vento lá fora. Quero um colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. De mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Quando você crescer.